0543. Aposto. Preocupação é abaixo 3. Então vai fazer backtrack. A gente prossegue então o contorno novamente no pátio principal e ingressa no pátio 3, a posição prevista é a 05, ok? No pátio 3. Posto, no pátio 3, a posição 05, é pessoal no pátio 3, no pátio principal, 23. 5, alterna, 126, décima 85. 2545, 2085, 6224. Leve 5809, o tráfego que o precede passa a posição Duna com 1709 a 12 milhas, é o Airbus 332. 5809, será que aqui é Duna um pouquinho mais? Gol 6643, aciona a identificação, chegada a Bonf, desça para nível de voo 050, ajuste no 093. 0-0-0-0-3, chegada bomba, Portugal 019, complete final in contact with tower, 118.95. Web 5809, desça para 2 mil pés, permanece o ajuste, autorizado final do procedimento, LS, reposto estabilizado. 2 mil, permanece o ajuste, reposto estabilizado, reduzindo, ok? Prossiga, gol no 643. Você comunica lá o centro, tem que fazer contato com ele? A senhora tem indicação que o centro ficasse ciente que o senhor está em contato com o controle Salvador. Ótimo, obrigado. Só 9, livrando a direita. Uma... boa noite. 1219, boa noite, boa noite. Coordenação com a Infraero, o abastecimento Shell agora só amanhã, ok? Parece que a Shell já está fechada, só abre amanhã. Alô Salvador, boa noite, chegou no 805, livrou na escuta. No 805, boa noite, táxi via Alfa, Juliette 01 é o portão. Alfa, Juliette 01 é o portão, boa noite. At our right hand side. Could you repeat, please? Affirmative, Portugal 019, green laser on final, we're gonna report. Ah, interceptando localizador visual F5809. F5809, completo final do procedimento LS, emissor na frequência 118.95. 1895, obrigado. Torre, boa noite, WebJet 5809. WebJet 5809, mantenha aproximação. Tráfego à frente, Portugal reportou interferência de laser, luz laser verde, na final da 1-0, aproximadamente umas... próximo ao externo. Ok, obrigado. Lima 643 para final do procedimento LS, curva esquerda, proa 200, desça para 2000 pés, ajuste no 093. Esquerda proa 200, desce para 2013, voo no 643. Eu a interferência laser verde foi quando nós estávamos sobre o outer marker e o laser estava bem localizado no litoral, vinha mesmo ali no litoral, junto à praia. A gente reportou para o tráfego que está em aproximação agora, obrigado pela informação. São 3152, desça para 3000 pés, permaneça ajuste. Portugal 019, taxi via Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, Portugal 019. Sou externo, baixar travado, L5809. Foi objeto 5809, livre pouso, vento 090 graus, 08 nós. Autorizado pouso, estou no 0, F5809. Reduz a velocidade para 1709. 75809, solo aos 20. Poderia confirmar se percebeu se ainda tem interferência do laser? Portugal informou que próximo ao externo, vindo da direção do litoral. Nossa, o 509 não observou nenhum laser. Gente, obrigado pela informação. Solo 121, decimal 9, uma boa noite. 121, Solo Salvador, bom dia, boa noite, objeto 5809, lembrando. Objeto 5809, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. São 3152 irá ultrapassar o localizador, seu nosso limite aqui é de Mike 080 do NDB de Sindra. Novo limite 080 aqui é de Mike para o NDB de Sindra, está 3152. Correção 130 de Simbra. Então, 3152. 130. Pressão. Voo no 643 para final do procedimento RS, curva esquerda, proa 120. 120, 643, autorizado RS. Então, 3152 para final do procedimento LS, curva direita, proa 090, reposto estabilizado. 090, autorizado, importante estabilizado, 3152. Então, 3152, curva direita, proa 130. Desça para 2000 pés, permaneça ajuste, reposto estabilizado. 130, 2000 pés, autorizado, 3152. Estabilizado, 643. No 643, completo final do procedimento LS, eu me estou indo na frequência 118.95. 1895, até daqui a pouco. Torre Salvador, agora no 643, boa noite. No 643, livre pouso no 0, vento 100 graus, 08 nós. Livre pouso no 0, boa, no 643. Sané 6258, boa noite, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 0 no 3, mantenha o perfil de chegada. Então, 3152, chame torre na frequência 18.95. 18.95, 3152. 643, solo aos 27, livrando a direita, solo no 21, décimo 9. Uma boa noite. A direita 219, até daqui a pouquinho. Torre está 3152, passando externo, transporte baixar travado. Então 3152, livre pouso, pistola 0, vento 090 graus, 07 nós. Autorizado pouso 990, está 3152. Bora 643. Ormão 606, boa noite, chegada a Mari. Desce para nível de voo 060, ajuste no 093. Solo 30, solo 121, deixa o 9, uma boa noite. 9, 3, 1, 2, boa noite. Solo Salvador, está 3152. São 3152, boa noite, táxi Alfa Juliette, meia dúzia, o portão. Alfa Juliette para o meia dúzia, está 3152. Cada Mari. Desça para o 060. TM258, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte no curso localizador, o altímetro no 013. 013, 2000, pode Vaduna, está presente? Para interceptar o lock, curve à esquerda pro a 050. Confirme pro interceptar o localizador, então 050 à esquerda, grato. Afirmativo, descendo para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Encontrará estabilizado, né? 258. Como 606, confirme velocidade indicada. 270 nós. Sim. Com no 714, tráfego que o precede 10 milhas. Mesmo rumo, Boeing 738, mantendo 270 de ground speed. Como 606 para final do procedimento LS, curva direita, proa 050. Desça para 3000 pés, ajuste no 013. Espera mais, 3000 pés, no 013, proa 050, intercepta o longo, 1714, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 0 no 3, desculpa. Recepção, localizador, pista vista, baixada travada, 6258. Chané 6258, completo final do procedimento LS, chame torre na frequência 1118.95. 1895, boa noite. Boa noite, vamos pouso. Ou no 606, desça para 2 mil pés, permanece o ajuste e reposto estabilizado. Como estabilizado, desce para 2 mil, vou no 606. Livre pouso na 1-0, 6258. O 9794, reduz a velocidade para 2009. 2974. Boa noite, voo no 805, para Natal.